A nossa inspiração é o resgate do valor. Pois a palavra se fez viva e por isso aqui estou. Sua vida, sua alma, seu espírito e louvor. Nossa arte é um compromisso com a palavra do Senhor. Fim dos tempos, 2011, ABCSP. Deus resgata os loucos, uma nova geração. Se arrependa, tru. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, com o Evangelho. Seja bem-vindo.